принять. Здесь у нашего такса. Мандил 1048, финал до 1020 Чикаго, номер 2. Meu nome é Contente, conhecido a aproximação ao ar de pista livre, ajustando a 0,6. 6,4. Senhor 63, 1,1, condições de olhar e coloca em parada? Afirma, sim. Afirma, sim. Então, o senhor mantém o ponto de espera, o gol já passou o marcador e aproxima-se com velocidade. Vamos até o ponto de espera, senhor. Uma 621, solo 53, livre à direita, Fox, chame solo 121 da sua nave. Livre 219, igual 621. Sou Salvador, gol 621, livrando da Fox Trot na sexta. Gol no 621, livre táxi, via Alfa, repórter da Juliette. Alfa repórter da Juliette, gol 62. Salvador, muito bom dia no 630 da Gol, autorização 390 para Recife, está sendo a Índia. Gol no 630. Qual o horário do PAN? 2-9, senhor, tá cedo ainda, mas só pra confirmar, Puka, transição Aru? Sim. Obrigado, todo o saguar pra compra quando eu tiver ela disponível. Ok, só me confirme o destino novamente? Recife. Tente. Localizador, visual com campo, 3896. Campo 3896, complete aproximação, chame 2-1 no 895. 895, obrigado, você. Aqui da América ingressa na Alfa, devido a que a distância do ponto de espera até o pátio fica impossível aí, porque a gente tem duas aeronaves aí e não tem como liberar o pátio agora. Você vai ter que aguardar 757 aqui, liberar o pátio e assim que for possível será autorizado o push. E a segunda sem problema, obrigado. E a 312. É só por uma questão de espaço físico mesmo, ok? Não, agradeço, Sérgio. Estou na mantendo posição, obrigado. Firmo, Chanelio. Agilizando a manobra, para o decolar seguir autorizado. Ok, está agilizando, Chanelio. Mandou bom dia, 3896 da TAM, passando o Simbra, baixado, travado. 3896, continua a aproximação, guarde pista livre. Aguardando. Autorizado, Guarulhos, nível 360. Via Peso Luno 0 até Bridge, após a Peso Luno 6, até Bravo Hotel Zulu, Belo Horizonte, após direto Trive, após Trive Poços de Caldas, pista 10, decola, curva direita, saída da El, transição Motiva, controle 120.8, transponder 5573, aguarde um minuto para o cotejamento. Solo, gol no 648, gol no 648, táxi de Alfa, chameamento da Juliette. Alfa, da Juliette, 648. Chanel 6312, puxa acionamento autorizado e chame táxi. Olha para o táxi, 6312. Gol no 621, ingresso na Juliette, portão 9. Juliette, portão 9. Gol no 165, proteja. Apresentado 360 para Guarulhos, segundo a pista 10, vai ser a saída da El, Motiva. Vamos pela Upper Blue 1-0, Bridge Upper Blue 1-6, Belo Horizonte e direto 3. Aciona 5573, conceito 1208, gol 1-1-6. Correto, gol no 1-6-5, chama para o push e acionamento. É pra caramba. O voo no 648, ingresso na Juliette, portão 08. Juliette, 08, voo 648. Obrigado. Providência, chama no Papá. Série 63, 1-1, decolado às 5-7, controle 208, décima 8. 208, obrigado, bom fim de semana. American 238 is ready. American 23, line up and wait 1810. Line up and wait 10, American 238. Chamei 6311, contato radar na decolagem, sou para nível 360, saída da 360, Xanã. Autoriza na presente da El Oleda? O Xanã 6311, na presente vou indo na proa de Dael, subindo restrito a nível 090. Dael 090, Xanã. Tá 3896, livre táxi e Alfa, e mantém a posição antes da Juliette. Alfa, mantém a posição antes da Juliette. Azul 9978, desça para 2000 pés, QNH 1016, autorizado a final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado. Desce para 2000 com 1016, livre ILS X-Ray, reporte estabilizado, Azul 9978. Mike Serra Golf, acione identificação, mantenha nível 090. Reporte no ideal de descida, vou ir na proa de Amã para interceptar a chegada Amã. Clear to take off runway 10, wind low 40 degrees, 04 knots. After takeoff, you are listed at level 080 until 20 miles. Okay, 080 for 20 miles. And still 20 miles for American 238. And clear for takeoff, we're rolling. O 0117, India November Alpha. Confirme, tem alguma equipe fazendo alguma limpeza aí na lateral do taxi, Mike? Grato. Chanema 319, aguarde coordenação. Suba para nível 360. 360, coordenação com ótimo, 63. Bom dia, controle. Chanema 260, parou no 0560. Chanema 250, controle Salvador, desce para nível 050. QNH 10016, autorizado a chegada mais. 10016, 050, chegada mais, Chanema 250. Livre táxi à direita, 6312, ponto de espera, down no 01895, é a torre. Bom dia, 6396, mantenha a posição antes da Juliette, seu gate está ocupado pelo Boeing da Gol. Aguarde a infra-aero definir um novo gate, senhor. Mantendo posição, 6396. Bom, Salvador, aproveite, começou antes, 0118, do travel. 120-8, good day. Salvador, departure American 238 airborne, we're out of flight level 200, climbing to flight level 80. American Lines 238, radar contact type departure, climb to flight level 090, Momo departure. 090, climb to and maintain American 238. American 238, climb to flight level 360, fly heading Momo position. Okay, flight level 360, go direct to Momo, American 238. American Juliette, Saint, fora do solo 02, aguarda transferência. American 238. Oi, boa tarde, eu chamei a minha 3128, espera pronto, no zero. Chamei a minha 312, vim para a NIA e decolado, no zero, vento no 30 graus 05 nós. Vai chamar o controle, senhor? Renato Eco Juliette? Afirmo, Mike Eco Juliette, chamo o controle 120 desse com 8. Claro. Livre a linha e decolado, 1 a 0, chamei a minha 312. Correção QNH 10116. Juliette 9, ingresso Juliette, portão 3. Juliette 9, 3, 3, 3, 3. Juliette 9, ataques com cautela, tentando arrasar, ingressando para a posição número 3. Azul 9978, utilizado no ILS, já vista a pista. Azul 9978, complete aproximação, chama torre 1-1-8-9-5. 1845, 9978. 1895, confirme. 1895. 9978. Papa Romeu, Mike Eco Juliette, contato radar na decolagem, subo para nível 080, saída coral. 080 na coral, senhor. Autorização de pouso. Azul 9978, aguarda pista livre para informação, é 2320, iniciando a decolagem na pista 10. QNH 10116, tráfego já avistado. 9978, sítio. Escuta, prossiga. Tietro, você copia? Via, amor. Realizado Recife, nível de voo 370. Prossegue via para o Whisky 58, decola 10, curva esquerda após. Compre o perfil Puca de Maracaju. Aciona no transponder 5005, controle 120, decimal 80. Prezando nível 370 para Recife, decola da 10, primeira esquerda, prevista 58, na Puca, transição Caju 5005 a transponder e 120, decimal 80 é o controle, voo B30. Correto e forma pronto. Vamos lá. Autoriza a Prodigy, está presente, se possível? Vou chamar a minha 311, chame Centro Recife em 133, decimal 25, alterna 125, decimal 1, coordena pro do mesmo. 3325, 25, obrigado, bom fim de semana. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Sente, boa tarde, 2703. Chanel 6312, decolou na sua escuta, passa 1200. Chanel 6312, contato radar na decolagem, subo para nível 350, saída PUCA. 350 na saída PUCA, 6312. Controle Salvador, contato radar 70 milhas sudoeste do VOR Salvador, mantém nível 130, reporte no ideal de descida. 5414, vou ir na proa de Mari para interceptar a chegada Mari. Bom dia, você está aí? 9978, está aqui autorizado via alta, reportagem de livre via Alfa, reportando 2 Juliette, 9978. Salvo, gol 1-1-6-5-0-5-0-5. 5, Golden Alpha, equipe de Charlie, informa táxi. Golden Alpha, para cá, táxi, por um metro. Autorizado a final do procedimento ILS X-Ray, aposto estabilizado. 2.1016, aposto na estabilidade, na vez lugar. O meu Mike Sierra Golf desça para 3.000 pés, que é legal, 1.0, no meio. American Lines 238, contact to receive center, frequency 125.45, if unable, 133.65. 2545, American 414, desce inicialmente para nível 110. 110, 4. Dia Nova Amaral, reporta para o táxi. Dia Nova Amaral, comprou um VOD? 14, desce para nível 050, que é negar 10, 16. Com segurança? Sem condições. Juliette, portão 1. Portão 1997. 414, na escuta do controle? Prossiga, senhor. Desça para nível 050, QNH 10116. Romeu Mike Eco Juliette, confirme estimado para Serra Bravo, Tango Charlie. Gente, o Mike Eco Juliette. Meu Mike Sierra Golf, desça para 2.000 pés, QNH 10116, autorizado a final do procedimento de LS X-Ray, reporte estabilizado. Já para 2.000, vai reportar estabilizado, Mike Sierra Golf. 3 horas e 50, Florianópolis, com 9 horas. Gente, igual na 165, táxi autorizado em frente, segunda direita via Índia, ponto de espera torre no 8.95, existe no 0 no meio, bom voo. 0 no meio, a Índia, ponto de espera 8.95, no meio. Manda o táxi da Gol, aporta na saída do pátio 13, direto para Brasil. Estabilizado, acampamento da Xenema, 250. Xenema 250, complete a aproximação, chantou em 1.8.95. 895, compagia, Xenema 250. Xenema 312, chame sempre Recife, frequência 1.25.45, alterna 1.33.65. 1.25.45, 1.33.65, boa tarde, 6312. 5414 trafegou 2 horas 18 milhas rumo oposto, cruzando o nível 070 para o 080, um Bravo Eco 58. 10 minutos atento, 5414. Romeu, Mike Eco Juliette, trafegou 2 horas, 17 milhas, cruzando o nível 100, correção 110 para o 050, um Alfa Tango 72. Mike Eco Juliette. 1165, autorizado, né? De colapso no 021, 20 graus, 059. IVA, decolado da 10, 1165. Oxalé 6250, atuem. Bom dia, Oxalé 6250, baixado, travado, passando o marcador. Oxalé 6250, bom dia, tráfego já avistado, agora da pista livre, para informação, Boeing 737, iniciando a rolagem na pista 10. Obrigado, Sérgio, Oxalé 6250, aguardando. Índio November Alpha, reportando a interseção hoje. Bravo Delta, visual com tráfego no final. Gente, após a passagem do tráfego, ali mantém cabeceira no zero. É, 250, livre pouso, piscina 0, vento 1, 30 graus, 079. Livre pouso, piscina 250. Mike Bravo Uniform, controle de Salvador, desça para nível 050, QNH 10 no meio, autorizado a chegada a mão. 050, 10 no meio, chegada a mão, Mike Bravo Uniform. Controle Salvador, bom dia, 1165. Gol 1165, contato radar na decolagem, sua para nível 360, saída da El. 360, possibilidade de voar direto da El. Direto Leda, 1165. Leda, melhor ainda, 1165, obrigado. Chamação em 1219. Ok, passou um pouquinho para evangelizar a saída, o achamento é 2, 5, 0, chamada em 1219, obrigado. Gente, o achamento é 2, 5, 0. Desça para 2.000 pés, que é legal no 0196. 2.000 pés, 0196, ajuste grato. Já só vai chegar na 250 de prata, acho que. Bom dia, Xenema 250, tá escutorizado via Alfa, reportante da Juliette. Alfa, Alfa Juliette, Xenema 250. No 0, vento 130 graus, 069. Sou ILS, Mike Serra Golf. Palma, é o Mike Serra Golf, complete aproximação, Chantorre 1-8, decimal 900. 2-5. Sou em Salvador, bom dia, sou Palma, é o Mike Serra Golf. Estabilizado no lock, capa vista. Mike Serra Golf, sente, está chegando ao 9 estado, continua a aproximação, reporta no externo, baixado, travado. Fecha a intenção, faz externo, cancelar e prosseguir para 17. Sente, Mike Serra Golf, aponte para cancelamento. Golf. Salvador, 1630 da Gol, 1124, puxa o estacionamento. Já vai informar táxi. Gol 1630. Vai informar táxi. Chamando, né? Para o cancelamento, Mike Serra Gol, faça no externo, trem baixado travado. Mike Serra Gol, sente, baixado travado, cancela 119. Autorizado, base pela direita da 17, tem condições de encurtar? O máximo possível, tá certo do da aeronave na retaguarda. Gente, Mike Serra Golf, aponta na final da 17. Golf. Mike Serra Golf, confirma o pátio após o pouso. Após o pouso, backpack pro hangar da Bata. Gente. Reporta junto à aeronave que tá na procedimento pra final e dá 1-0. A 3 milhas e meia na cabeceira, tem uma concentração de aeroporto. Fica atento na chegada. Gente, Mike Serra Golf, grato pela informação. Com a bordo, quase na locada, 01-5, Roberto Cabravo. Cabravo, mantenha suas condições visuais a 500 pés. Reporte Jardim Amazon. Bravo. Cabravo, só mantenha o ponto de espera agora. A base da 17, Mike Serra Golf, vai passar na curta. Mike Serra Golf, tráfego avistado, livre pouso, piscina 7, vento 130 graus, 079. 7. Romeu, Romeu, Oscar Bravo, QNH em Salvador, 10 no meio. Oscar Bravo. E copia, 9979. Cruzado com o fim, nível de voo 340, da qual opção na zero curva direita. Cumpre o perfil da EL, lida após voa Motiva, onde intercepta Pesoluma 0 após bridge, é Pesoluma 6. Acena transponder 5544, controle 120, décimo 80. Azul 9979, autorizado com cisne 340. Decola da 10 com curva direita, Sael, Leda, Motiva. Aperzulu 10, Bridge e Aperzulu 6. 5544 é o transponder e o controle após decolagem 208. Correto e forma pronta, se estiver acionamento, Azul 9979. Reportada quando pronto, 9979. Papatão, Mike Bravo, uniforme, reduz a velocidade para 230 nós. Correção 210 nós. Reduzir para 210 nós, Mike Bravo, uniforme. 3 horas e 30, Fernando Maceió. Direita vem ainda, ponto de espera, torre, no momento decimal 95, existe 10 no meio, bom voo. Espera 295, obrigado, até a próxima. 5 graus e bom serviço. Força aérea 2703. Mantenha nível 100, 58 milhas sudeste do VOR Salvador, serviço radar terminado, chame Ilhéus em 120, décima 1. Esquerda, comprou a do litoral sul, não interfere na sua aproximação. Sempre ficaremos atento e reportará. 5494 para informação, tráfego, mantém 500 pés. Sem problema, grato. Oi, bom dia. 1630 da Gol, estamos próximos ao ponto de espera da 10. 1630 nem decola de imediato? Afirmativo. Gente, autorizada neve, colapso no 021, 30 graus, 07 nós. Negativo, senhorita. É, vai ficar mais um tempinho. Gente, aposto quando pronto, mantém a ponte férias. Tá, mantém. Mike Serra, Golf Solo, os dois autorizados, Backtrack, Taxi, até a Bata, reporta livrando a pista. Já da chegada, Mari. Gente, deve para meu péssimo, nós é o nome, autorizada Mari. Autoriza para a gente, está presente. 1-0-9-4, inicialmente, mantém o perfil da chegada. Mantém o perfil, 0-9-4. Obrigado, livre pouso, piscina 0, vento 1-4-0 graus, 07 nós. Gente, vamos acelerar. November Alpha Visual, com tráfego taxiando até a Bata. Após a liberação da pista pelo menos, autorizado o alinhar e manter a cabeceira no site. São mais bravo de uniforme, autorizado afinal do procedimento ILS X-Ray. Você pode estabilizar. Autorizado afinal do ILS X-Ray, você pode estabilizar mais bravo de uniforme. Romeu Cabral, frequência livre. Tá bom. Consciente a estacionária de frequência? Acima no 630, após a passagem da terra, nem mantém a cabeceira no zero. É 30, confiou a terra? Confiou, Leandro. Dia November Alpha pronto? Gente, livre de decolagem, isso no site vento 150 graus, 07 nosso. Cinco, quatro, no quatro, solo 25, livra direita, chama só em 1-2-1, desse 1-9. 1-2-1-9, livra na direita, o triplo 5-4-1-4. Três, zero, livra decolagem, piso no zero, vento 1-4-0, grau 0-7-9. Livra decolagem, número 3-0. Quatro, uma, quatro, bom dia. Mantenha a posição antes de você detectar aquilo. Daquilo, vamos aguardar o trip 5-4-1-4. Menor foi decolado os dois meios. Chama o controle 1-2-0 de som 8. Chama o controle 1-2-0 de som 8, o índio número 1. No 5-4, não, 4 autorizado ingressos e aquilo, até que movimentação na parte, porque tem uns homens que estão andando, por ali não estão na escuta da gente, não. Sente, então vamos ingressar naquilo, já estou vendo aqui pessoalmente, acho que são os três aqui, confere. Afirmativo. Obrigado. Solo, bom dia, gol 1621, 7720, 360, São Paulo. Diego 1621, está pronto, Fábio? Afirmativo. Autorizado, São Paulo, Congonhas, eu vou de voo 360. Decola pistão na zero, curva direita, após. com o professor Dael, Leda após Lua Mótiva. Onde intercepta para Zulu 1-0, após Brilha, para Zulu 1-6, Brava para Zulu, e após conforme a rota do plano. Aciona no transponder 5-0-1-0, controle 1-2-0, decimal 8-0. Ação chame torre 1-1-8, decimal 9-5. 2-2-9-5. Ovo 1-0-9-4, em fase de taça, 10-2-5-0, 1-0-9-6, autorizado. W10, W16, BHZ, foi São Paulo e o plano 5-0-1-0, 7-20.8. Corrigindo o destino Congonhas, São Paulo Congonhas, após Leda, voa Mótiva, Mike, Oscar, Tango, Vitor Alfa, e vai interceptar pelo Zulu 10. Mativa, foi para proteger. Lua de Leda, Leda Mótiva, vai interceptar Ampers, Zulu 10, Bridge, Ampers, Zulu 16. Conforme o plano, forte. 5-0-1-0. Número 2 no correto, em toma pronto, você vai questionamento. Avarei. Meu Índia, November Alpha, decolado da 1-7, mantendo 1-1000 pés, corredor Xé. Índia, November Alpha, 1-1000 pés, corredor Xé, na escuta do controle, reporte farol da barra. Reporte através do farol da barra, Índia, November Alpha. Voo na 630, voo direto Jama. Direto Jama, voo 630. De November Alpha, qual é o seu destino? O destino do de November Alpha é Salvador, com toque arremetido em Valença e Feira de Santana. Gente, de November Alpha. Passou externo, visual, tem embaixado checado. Mike Bravo Uniforme. Mike Bravo Uniforme, ciente, livre pouso, piscina 0, vento 1,50 graus, 07 nós. Atenção, pousou o piscina 1,7 da presente, cancela modificação de regras e pouso na piscina 7 anos. Ciente, Mike Bravo Uniforme, cancelado 3-0, autorizado base pela direita da 1,7, reporta nacional. Autorizado base pela direita pela piscina 1,7, reporta nacional. Mike Bravo Uniforme. Bom, 094 está fazendo um pequeno desvio à esquerda aqui, para 050, devido a uma formaçãozinha que está atrás. Bom, 094, controle ciente, apoio, autorizado em identificar o localizador na rua. Ciente, bom, 094. Zona 648, Sofia? 48. Autorizado Maceió, nível de voo 370. Prossegue pelo Whisky 58, decola pistão 1-0. Chuva à esquerda após, com o professor Puca, Gema após Aracaju. Acena transponda 5021, no controle 120, decimal 80. 0, Amperich 58, decolada 10, curva esquerda, Puca, Gema, Aracaju. 5021, 208. Vai até tomar pronto, puxa, vai questionamento. No 8. Pronto, 8. Opa, 8. Podendo informar táxi, vou no 648. Tem que tomar táxi, Salvador. Bravo Uniforme, solo 3-2, livre à direita, taxi até a Baeté, ao estacionar em frequência. Livre, taxi ligando à direita, até a Baeté, mais tarde, só uma fila. 2-1-8, Edson 95. 2-8-5, bom dia, boa tarde, Lauca. Bom dia. Salvador, muito bom dia, 1-0-9-4, na final estabilizada. 1-0-9-4, continua a aproximação, reporta no externo, baixado e travado. Tráfego já avistado, quem negar 1-0 no meio. Sente, 1-0-9-4. Decimal 4-5, alternando 1-3-3, decimal 65, correndo com o mesmo apoio de Aracaju. 2-5-4-5-3-3-3, obrigado, até a próxima. Travado, 1-0-9-4. 1-0-9-4, sente, correção livre pouso, pistão 1-0, vento 1-5-0 graus, 0-8-9. Sente, livre pouso, 1-0-9-4. Azul 4207, SN identificação, autorizado, chegada bom, desça para 4 mil pés, ajuste de altímetro 109. Escuta. 1-0-9-4, solo 3-6, ele vai direito, chama solo em 1-2-1, décimo 8. Direito, 1-2-1-9, 1-0-9-4. Bom dia, Mike, criado na parte 4, agora cópia, Manati. Para o táxi, voo 1648, a bordo 55, 2 horas e 3, alterna Recife. 1648, táxi autorizado via táxi, em dia alfa, ponto de espera torre, na noite, decimal 95, registro no 0, na meia, bom voo. 36, táxi em dia alfa, 2950, 64, bom dia. São Salvador, bom dia, 1094, que voo. Bom dia, 1-0-9-4, táxi autorizado via Alfa, reportando para Juliette. Alfa vai reportando para Juliette, 1-0-9-4. Mas quer que o Delta cópia? Temos que estar no sistema. Zulu Golf, prossiga. Mike, a Delta confirma o horário da notificação. Yankee Zulu Golf, qual código acionado? Uno no meio, está mantendo o código de... Sente Yankee Zulu Golf, a princípio fará sobrevoo em Lauro de Freitas. Sente Yankee Zulu Golf, reporte rotatória visão com campo. Reportar na rotatória visão com campo. Sim, sim. Que região de Lauro será o sobrevoo? Posso, viu, Jorge? Yankee Zulu Golf, mantém-se em condições de usar, 107, chama em torno no 8995. Mantém em condições de usar, chama a torre 1895, Yankee Zulu Golf. Torre Salvador. É o Papa Tânia, Yankee Zulu Golf. Autorizado, Salvador, Salvador, vou local, nome o pés da coluna 7, curva à direita, para sobrevoo no farol de Itapuã. Aciona o padrão 0125, torre no noite, decimal 95. Dá presente, reportará no través norte da torre Salvador, Yankee Zulu Golf. Se é mental psicológico à torre no 8995, poderia confirmar o PB? Gente, está presente 1 no 8995, registro 1016. E o azul 9979 Figueirona, puxa acionamento. Quem coordenação com a equipe de sala após o parqueamento do Boeing no 4, autorizado. Reação uma ataque, 9979. Coordenação com a equipe de solo, ciente do Boeing no 4, se reporta táxi 9979. Decolado 40, chama controle 1-20-8. 208, bom dia, bom trabalho, bom final de semana. Controle Salvador, bom 648, como você escuta, bom dia. Bom 648, bom dia, subir mantém nível 370, saída PUCA, vigilância. PUCA já Maracaju 370, bom 648, tá gol. Torre, o Yankee Zulu Golf no seu través norte, afastado 4 milhas, com a proa do posição Rio Johnny. Gente, Yankee Zulu Golf, dá presente a proa e a área de sobrevoo, reporte livrando o setor de sobrevoo. Reportará livrando o setor de sobrevoo, Yankee Zulu Golf. Confirma por quanto tempo sobrevoará, Lauro? Por 5 minutos, o Yankee Zulu Golf. Gente, reporte para o abandono do setor. Reportará abandonando o setor. Lima 561, acena identificação, autorizada a chegada Mari, após a Poli, foi na Prodi, TAP e desça para o nível 050, altímetro 1096. 096, vamos na Prodi, TAP, 050, 1951. Praça Lima. Tango Juliette Bravo Delta, 63 milhas nordeste de Salvador, serviço radar encerrado. Chame controle Aracaju, frequência 120, decimal 3. Quadro 207, autorizado, final ILS, repita, 1-0, reporte estabilizado. Autorizado, reporte estabilizado no ILS Azul, 4207. O nome é 48, chame Centro Recife, 25, decimal 45, alternado 1-33, decimal 65. 3545, 3365, boa. Salvador, é o Yankee Zulu Golf. Yankee Zulu Golf, prossiga. Tá, no través da cabeceira 35, na vertical de Lauro de Freitas, para ingresso no circuito de pouso. Confirma a cabeceira 28. Afirmo. Gente, confirma então, faz. É, pouso no Graé, Bahia. Gente, reporte através do norte da torre, mantenha-se afastado do eixo de decolagem da pista 28. Começando da 1028. Mantenha-se afastado do eixo de decolagem da 1028. Está no través norte da torre, o Yancy Lugou. Yancy Lugou, ciente, tráfego já avistado. Reportando o sinal do pátio do Graé. Reportará no sinal do pátio do Graé, Bahia. Oi, Salvador, bom dia. Azul 4207, vai passar o externo, visual com campo. Azul 4207, tráfego avistado, para informações, se esquerda no helicóptero aproximando do pátio do Graia, não interfere na sua aproximação. Ok, gente, tem o mesmo noticast, prossegue na aproximação, azul 4207. 4207, tráfego mantém 500, vai. Golf, para informação, o Maranhão 190 aproximando na final da 1-0. Reporte, correção, pousa diretamente no pátio do Graé. Afirmo, já está na curta final para o pátio do Graé, o Yankton Golf. Gente, reporte solo controlado, vento é 130 graus, 07 nós. Reportará no solo controlado, Yankton Golf. Poder estar prosseguindo. Boa tarde, eu estou na boca, 3198, bom dia, senhora identificação, autorizada a chegada a mar, se mantenha nível 050 altímetro, no zero, fundamento. Para o 050, no zero, no meio da luz, 484, que é presente. Site livre pouso, piso no 0, vento 140, grau 079. Livre pouso, piso no 0, azul 4207. Solo controlado 50 de frequência. Solo 51, libera direita, chama só em 1-2-1-2-9. Direita ao liberar 219, 4207. Sinal ILS que se repita no zero, reposto estabilizado. Lateral estabilizado, só para confirmar o altímetro, por gentileza. Altímetro no 015. No 015, obrigado.